O samba pede passagem. Estamos chegando ao final de nossa programação. Que pena. Trabalhos técnicos de Bruno Bona, Sérgio Vilaça, João Herbeta, Marco Batoli e seu apresentador, este que vos fala, o anfitrião, Moisés da Rocha. O samba pede passagem. Maloca FM, a rádio da conspiração. Tchau, meu povo. Tchau, Brasil. Fui.